O programa Igualdade em Proximidade é uma iniciativa do projeto Expandir Mais Oportunidades, promovido pela ADIBER, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano e gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Conta com o apoio da Rádio Boa Nova. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Vamos estar de novo hoje convosco para mais um programa ADIBER Igualdade em Proximidade. Refira-se que no programa anterior foi dedicado à mulher na esfera pública e, nesse sentido, vamos continuar com mais uma das nossas convidadas e ouvir a vice-presidente do município de Tábua, a doutora Ana Paula Neves. Tendo em consideração que ainda existe muita desigualdade de género ao nível da participação na esfera pública, há que promover e estimular a participação das mulheres por forma a desenvolverem a sua cidadania ativa. Nesse sentido, convidámos a doutora Ana Paula Neves, que está no município de Tábua há 27 anos, exerce o cargo de vereadora do município de Tábua desde 2009 e exerce a função de vice-presidente do município de Tábua desde há cerca de um ano. Então, muito boa tarde. Queremos, desde já, agradecer a disponibilidade para nos dar a sua colaboração na promoção da igualdade da mulher na esfera pública. Gostaríamos que nos desse a conhecer um pouco do seu percurso e da sua experiência como mulher na política. Ora então, que desafios teve de enfrentar como mulher através de meio, que nessa altura não devia haver muitas? Olha, quero dizer que em 86 foi o caos, a sério. E que fui, penso que até mais maltratada por mulher do que todos os homens da casa. Primeiro fui a primeira técnica superior da casa e fui ganhar um dinheiro. Havia pessoas à beira da reforma que não ganhavam o que eu ganhava. De maneira que foi muito complicado, aí sim. Foi uma espécie de guerra fria e eu tenho uma grande capacidade de gerir conflitos, e perdoa-me a minha imodéstia, mas tenho uma grande capacidade de gerir conflitos e de dar a volta a situações mais complicadas. Pois não tenho tanta vontade disso também, estou um bocadinho mais cansada. Mas naquela altura não queria, tinha decidido, tinha-me casado há pouquíssimo tempo e tinha decidido que era aqui que eu queria trabalhar. Não queria ir para mais lado nenhum, queria ficar aqui na minha terra, tinha tido a possibilidade de trabalhar para aqui, porque é que eu havia de querer ir embora? Fui também sempre muito determinada relativamente àquilo que eram os meus objetivos e as minhas metas de vida, e ainda sou. E penso que assim vai ser para o resto da vida, pelo menos enquanto tiver tininho, não é? A gente pode perdê-lo, não sabe. Mas enquanto me conhecer como tal, fui sempre muito determinada. E pronto, e apostei em conquistar as pessoas. E é mais ou menos isto que me acontece ao longo da vida, não é? Quando sinto que as pessoas estão de pé atrás comigo, ou vêm falar comigo, já vêm com a pedra na mão para me mandar, a minha determinação é efetivamente fazer-lhes ver que não há necessidade, podem não gostar de mim, as pessoas não têm forçosamente que gostar de mim, nem têm que gostar umas das outras, mas têm que as respeitar como tal e dar algumas oportunidades para que elas possam mostrar verdadeiramente aquilo que elas são, não é? E é isso que eu tenho feito também ao longo da minha vida. Da sua experiência como política, considera que uma mulher governa de forma diferente de um homem? Existe uma sensibilidade diferente? Existe. Somos realmente mais sensíveis a questões, também somos mais problemáticas relativamente a outras. Ligamos a pormenores que os homens não ligam e que às vezes também não ajudam em nada, esses pormenores, só atrasam. Agora, somos mais sensíveis realmente e quer agora na política, como vereador e como vice-presidente, quer antes apenas como técnica, eu senti sempre fui um bocadinho obstaculizada por colegas homens que eram diretores, departamentos, chefes de divisão, mais até por eles do que propriamente pelo executivo, sinceramente. Como consegue conciliar uma carreira política com a vida familiar e profissional? É das piores coisas, é mesmo aquilo que eu consigo conciliar menos. E é muito difícil. Mesmo assim, tenho de deixar o meu agradecimento a este executivo que me poupou a grandes jantares, a grandes eventos e a grandes saídas para isto e para aquilo. Realmente, eu também impus as minhas regras logo no início, disse que escusava-me contar comigo aos domingos porque tenho responsabilidades demasiadas, quer com a família, quer pessoais, sou católica, apostólica, romana, sou mestre ainda no coro da Igreja de Milhões, portanto, da terra onde vivo. Tenho responsabilidades em ir à missa todos os domingos e não é só ir à missa, é responsabilidades de estar envolvida. E, portanto, pedi sempre para que não me envolvessem, pelo menos aos domingos. Agora, sempre que estou com um déficit grande relativamente ao meu filho, que já está um homem com 22 anos e que às vezes vai acusando também nos toques de que neste percurso de vida eu esteve muito mais com a avó e com as tias do que esteve com a mãe. Agora, nesta parte da política, nem tanto, porque eu já era um homenzinho quando já estava em casa, quando foi no aninho que entrou para a faculdade, quando eu abracei este projeto político, mas é complicado, muito complicado. Porquê que então o número de mulheres na política é ainda tão pequeno, será? Porque eu acho que realmente os homens acham que a política ainda é para os homens e geralmente quem nos vem convidar são mulheres, são homens. Deixa-me só confidenciar um pormenor que quando li uma destas perguntas, quando li uma destas vossas perguntas, me ocorreu. Eu nunca fui convidada para um almoço que eu sei que o Presidente, os vereadores e presidentes de junta fazem todas as semanas neste Conselho. Eu agradeço que nunca me tenham convidado, porque eu não me apreciei isso. Mas, por outro lado, é só um registro. Sobre a lei da paridade, na sua opinião, é um obstáculo ou uma oportunidade para as mulheres? Porque é em si uma medida discriminatória da ação política. Se quer que lhe diga, é mesmo um obstáculo. Porque enquanto nós ficarmos descansadinhas à espera da lei da... Porque a lei da paridade existe e porque, pronto, pelo menos aquela que toma conta de nós, não nos preocupamos em derrubar barreiras que estão à volta dessa mesma lei da paridade. E que referisse três qualidades que definam o perfil ideal de um político ou de um político. Olha, eu gostava, isto é utopia se calhar, mas eu gostava que eles não fossem mentirosos, que fossem verdadeiros, que fossem fiéis a muita coisa, fiéis a princípios, fiéis aos seus pares, fiéis aos seus ideais. Para terminar, uma mensagem de incentivo para as mulheres, para as jovens, para terem uma participação na política mais ativa. Olha, se eu fizer uma análise, se quiser ser sincera, se uma análise franca convosco, não posso dizer que não tenha gostado de estar nisto. Uma coisa é estar cansada, outra coisa é não pactuar com algumas coisas que realmente, com as quais tenho que pactuar. Eu acho que me perdi-me agora. Deixa-me uma mensagem de incentivo. Que é preciso dar um passo à frente. Deixar de se achar que eu não tenho perfil ou eu não sou política com os outros. Ah, ninguém vai. Ora, como é que eu me vou impor? Nunca senti necessidade de me impor. Nunca senti necessidade de chegar a dizer não a um sítio, antes pelo contrário, dizer, eu aqui sou a vice-presidente de tal, nunca tive necessidade disso. Primeiro, quando chego, as pessoas ou sabem quem eu sou ou não sabem quem eu sou. Se tiver, na hora em que tiver que me apresentar como tal, apresento-me, mas sem qualquer preocupação ou sem qualquer estereótipo, já absolutamente nada, portanto. Eu acho que as pessoas têm que, ou gostam ou não gostam, não é? O querer ou não querer já não diga a mesma coisa, mas eu sinto que há pessoas que gostariam e não conseguem dar o passo seguinte, não é? Ficam lá sempre à espera que alguém as vá buscar ou que alguém... Eu acho que haverá por aí muita mulher que daria uma belíssima política, uma belíssima vereadora, uma belíssima vice-presidente e que está presidente. Mas que lhe falta apenas essa coragem, essa vontade de dar um passo à frente. Muito obrigada, então. Vamos então ouvir o tema da Marisa, ó gente da minha terra. A meu e vosso este fado. Destino que nos amarra. Por mais que seja negado, a às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Parece que no programa anterior, dedicado à mulher na esfera pública, foi possível ouvirmos a Sra. Presidente do Município de Góis, Dra. Maria Lourdes Castanheira, e a Sra. Vereadora do Município de Arganil, Dra. Paula Diniz, e, deste modo, iremos terminar este rol de entrevistas com a entrevista da Sra. Vereadora do Município de Oliveira do Hospital, Dra. Graça Silva. Desafios teve que enfrentar como mulher ao entrar neste meio? Muitos desafios, porque como não tinha qualquer experiência, com certeza foi um conjunto de obstáculos em simultâneo, foi uma catadupa de dificuldades tremendas que tive que ultrapassar, porque até à data era uma pessoa completamente desconhecida, ninguém me conhecia, e essa foi a primeira dificuldade, foi ter que passar a ser uma pessoa, uma figura pública, à qual eu não estava habituada. E ainda hoje tenho alguma dificuldade de me adaptar. Digamos que a vida mudou completamente, foi mesmo os 360 graus. E foi muita coisa que mudou. A minha experiência profissional não me trazia nenhuma mais-valia para este novo cargo, porque sou da área da docência, até aqui estava a exercer funções na área da educação, como professora de uma das escolas daqui do concelho, e nem isso me foi não me serviu de base para estas novas funções. Claro que a experiência da área de educação, no plano da educação, foi certamente uma mais-valia, mas, e porque conheço o concelho, e isso também pelo facto de estar sempre aqui no concelho também me ajudou, portanto não sou uma pessoa que viveu noutro local, viveu sempre aqui, isso também me ajudou porque estive à vontade e conheço as pessoas é que e receberam muito bem e as coisas correram bem, e estão a correr bem, mas muitas dificuldades, em especial adaptar-me àquilo que é a máquina de uma autarquia, que só agora, nos últimos 2 anos, é que se toma consciência de como tudo se processa, porque é muito complexo, é muito burocrático. A escola também é burocrática, mas são realidades completamente distintas e diferentes. Da sua experiência como política, considera que uma mulher governa de forma diferente de um homem? Existe uma sensibilidade diferente? Governa exatamente por isso, por ter sensibilidades diferentes, eu acho que sim. Acho que o homem e a mulher se complementam, e eu não tenho dúvidas disso. E a sensibilidade da mulher, em muitos casos, é determinante para tomarem boas decisões. Graças àquilo que é o trabalho de equipa que se pautou aqui neste Executivo, tenho sorte de trabalhar com homens que também se preocupam em ouvir a minha opinião e já tem acontecido também graças àquilo que é a minha sensibilidade haver alteração de opiniões por me darem essa oportunidade de me saberem ouvir. Mas como é que classificaria essa sensibilidade mais para as questões? Mais feminina, obviamente. Talvez mais sentimentalista, talvez mais cuidada com pequenos pormenores, são essas as diferenças para as quais nós mulheres temos talvez o sexto sentido, que os homens muitas vezes não têm, pormenores. Como consegue conciliar uma carreira política com a vida familiar e pessoal? Não consigo. Eu devo muito à minha família durante estes últimos anos. Eles têm se autogerido completamente, porque desde que eu estou aqui na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, tenho-me dedicado 100%, assim como já o fazia na escola onde trabalhava. E talvez por isso esteja aqui hoje, por me conhecerem assim uma pessoa muito determinada, trabalhadora. E já antes, o tempo que eu dedicava era mais controlado, portanto era mais organizado. Hoje a minha agenda é total e a minha vida é completamente disponível para o município, para os municípios. Coisa que quando nós temos horários, como era o caso da escola, tudo estava controlado e tudo era perfeito. Tudo se conseguia conciliar. Hoje não consigo conciliar, portanto hoje não consigo dar nenhum apoio. Graças a Deus as minhas filhas são os meus pilares, o meu marido também tem sido bastante compreensível e só assim, com esta equipa também que tenho em casa, é que é possível estar aqui a 100%. Porquê que o número de mulheres na política portuguesa é ainda tão pequeno? Pois, tem a ver com a nossa cultura, não é? A mulher ao longo da história foi conquistando pequenos momentos importantes. Comparando com o homem, ela teve que conquistar o direito ao voto, teve que conquistar uma série de coisas que o homem nunca necessitou de conquistar. O homem foi sempre líder, não é? Começando por aí, portanto, falamos do dia da mulher, não há o dia do homem, quer dizer, há uma série de coisas que, quer queiramos, quer não, ainda continua a haver uma grande diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. E tudo isto leva a que ainda estejamos a falar destes temas como é o caso de hoje, não é? Porque a nossa história justifica este ponto de situação, embora, pronto, já evoluímos muito e certamente vamos evoluir cada vez mais. A lei da paridade é um obstáculo ou uma oportunidade para as mulheres? É uma oportunidade para as mulheres, mas deixo aqui o lamento de ser necessária para que possamos estar mais ativamente na política, porque eu contra mim falo, porque recentemente entrei na vida política, porque alguém achou que tinha perfil para estar aqui, mas nunca me senti muito desperta, mas por razões culturais e educacionais, portanto, porque também no meu agregado familiar não tenho raízes não tenho nenhum agregado familiar, não tenho nenhum elemento familiar que também já estivesse ligado à política. E nós sabemos que às vezes por influência daquele amigo ou daquele familiar nós também optamos. Eu estou-me a recordar que eu optei pela minha profissão, por ser docente, porque tive uma influência da minha professora. Às tantas, se tivesse alguém na família em que enverdasse pela política ou estivesse envolvido em algum partido político, certamente eu teria outro tipo de consciência para a política e estaria envolvida mais recentemente ou mais ativamente e mais cedo na política. Isto é um bocadinho a bola de neve, não é? Que há, com o leque de amigos ou de relações que nós vamos estabelecendo, assim vamos também traçando e definindo as nossas opções e gostos e projetos. Tira três qualidades que definam o perfil ideal de um político ou de uma política. Perfil ideal de um político ou de uma política. Perfil ideal. Uma pessoa que saiba comunicar. Uma pessoa que saiba ouvir, porque é preciso cada vez mais ouvir. Uma pessoa que dê respostas, mesmo que seja ou não, que se pautue por critérios iguais, que não crie, que não tome decisões por influência, que cumpra a sua palavra, porque cada vez mais nós sabemos que a política está desacreditada. E está desacreditada porque nós ouvimos hoje dizer uma coisa que não vimos cumprir amanhã. Exatamente. E se houver essa aproximação entre a retórica e a prática, é certamente um bom político ou uma boa política. Porque não devemos, e as pessoas estão cansadas de ouvir tanta promessa sem ser cumprida, e temos que nos cingir àquilo que somos capazes de fazer. E se não formos capazes de fazer, explicar porque é que não fomos capazes de fazer. Porque muitas vezes o não está sempre garantido. E se o sim não foi possível, temos que explicar porque é que não foi possível. E isso é muito importante para que as pessoas acreditem na política. É um bom caminho para que um bom político faça uma boa... crie uma boa imagem de si e da sua autarquia. Para terminar, então, uma mensagem de incentivo, que mensagem de incentivo é que poderia deixar às jovens ou às mulheres para terem uma participação mais ativa na política? Bom, até vou falar de uma outra coisa que há bocadinho me escapou, que é esta autarquia tem uma ação muito política para os nossos jovens. Nós este ano implementámos pela primeira vez o Orçamento Participativo Jovem, que vem no sentido até daquilo que temos vindo aqui a falar ao longo da entrevista, de que forma é que nós podemos envolver os nossos jovens mais na política. O Orçamento Participativo Jovem vem nesse sentido, para envolvermos o mais possível os nossos jovens na política, porque através do Orçamento Participativo Jovem eles podem se pronunciar sobre aquilo que gostariam que o Conselho tivesse executado, ou o que é que a Câmara Municipal pode executar como obra à luz daquilo que são as opções dos nossos jovens. É uma oportunidade onde podem apresentar um projeto e através desse projeto nós termos uma relação de proximidade com os nossos jovens. Portanto, o Orçamento Participativo, digamos que é a voz dos nossos jovens políticos. Este Orçamento Participativo, como disse, foi o primeiro ano, teve a participação de alguns jovens, levámo-lo até terminámos recentemente, foi feita a votação através do Facebook, e o projeto que este ano foi aprovado foi um projeto que estava ligado ao turismo, com a criação de diferentes meios de divulgação do turismo do concelho. Portanto, vamos brevemente implementar, com a jovem que ganhou, o projeto do Orçamento Participativo. Vamos brevemente dar início ao segundo ano, porque vamos para o próximo ano ter que preparar o Orçamento de 2004, portanto, e já vamos ter que complementar nesse orçamento o novo projeto. É muito interessante e devo dizer que também temos o Conselho Municipal da Juventude muito ativo, com a participação de muitos jovens, Ainda há bem pouco tempo, agora no dia 25 de Abril, tivemos aqui um conjunto de ações onde tivemos a nossa juventude bastante ativa em participação de diferentes atividades. Tivemos uma associação, a HS21, que participou numa pintura mural e foi espetacular ver os nossos jovens a fazer ao longo do dia essa pintura numa parede que te podem ter a oportunidade de depois ver ali no exterior. Tivemos uma manhã desportiva em que participaram cerca de 270 atletas e uma tarde desportiva com muitos atletas jovens também aqui a participar. Digamos que com a alteração da lei do regulamento do Conselho Municipal da Juventude, nós conseguimos renovar o nosso Conselho Municipal da Juventude e que tem o nosso Conselho tem muitas associações jovens e com muita vontade de trabalhar e que tem, em parceria com o município, feito algumas iniciativas interessantes e com muita representação. Isto é o nosso contributo para que os nossos jovens também possam estar envolvidos na política de uma forma ativa, que é aquilo que eu lhes digo quando estamos no Conselho Municipal da Juventude, que é importantíssima a presença deles, porque eles é ali que também começam a perceber como é que funciona uma autarquia, como é que as decisões são tomadas, porque eles agora já têm que também se poder pronunciar, têm que se pronunciar sobre as políticas da juventude, têm que se pronunciar sobre as verbas atribuídas para as políticas e tomar decisões sobre as atividades a desenvolver no âmbito das políticas da juventude, sobre até as grandes opções do plano, e isto começa a criar o tal bichinho e o gosto pela política. Eu espero que continuem desta forma ativa a participar connosco, com a Câmara Municipal, porque se todas as autarquias se preocupassem em constituir e manter vivo este Conselho Municipal da Juventude e até mesmo implementarem o Orçamento Participativo Jovem, penso que são ações importantíssimas para esta dinâmica. Vamos ficar então agora com um tema dos Dead Combo, intitulado O Assobio. A realização destas entrevistas foram muito além daquilo que nos é possível mostrar nestes dois programas, pelo que deixamos aqui o convite para visitarem a nossa página oficial da Adibera e as vejam na íntegra em www.adibera.pt. Além de termos ouvido então estas quatro mulheres autarcas, decidimos inserir aqui uma rubrica que é o barómetro, ou seja, fomos à rua tentar auscultar pessoas anónimas que nos deram a opinião sobre alguns aspectos de que, portanto, foram também falados nas entrevistas. Fomos então ver o que é que o povo pensa. E a questão inicial foi: porque é que há mais homens do que mulheres na política? Vamos então saber. O poder está sempre nos homens, apesar que as mulheres agora já têm lutado contra isso. Não sei bem, mas acho que é por causa do machismo, que os homens têm sempre a mania e mandam muito mais que as mulheres. O machismo em Portugal ainda se nota mais, não é? São diferentes das mulheres. Sim, mas em quê? Eles não são diferentes, eles fazem-se diferentes. Os homens são mais... Tem mania, que são mais importantes que as mulheres, é lá. Eu acho que deveria ser igual. Mas porquê que há mais? Mas porquê que há mais? De facto há mais. Pois, de facto há mais. Não posso dizer. Creio que seja um pouco pela tradição antigamente. Sabemos que não havia essa igualdade de género. Eu creio que na parte daí que as pessoas tendem a pensar que o homem tem até aquela palavra final, mas hoje em dia vê-se cada vez há mais mulheres em ingressão na política. E então, que no fundo as pessoas identificam que há mais poder dos homens do que das mulheres, não é verdade? Seja por uma questão de machismo, seja por uma questão cultural. Sim. Há pessoas que, de facto, continuam a não fazer ideia porque é que há mais homens do que mulheres na política. Não têm opinião. Talvez por causa de terem sido apanhadas assim de chofre, fiquem assim... não faço ideia, não é? Fiquem assim um bocado sem saber o que dizer. Mas, no fundo, acho que está identificado, que é o poder, e lá está o poder tradicional dos homens, e o machismo também. Sim. Há quem diga que é por causa do antigamente, não é? Portanto, remonta mesmo às questões culturais. Exatamente. Vamos então à segunda questão. O que seria diferente se fossem as mulheres a comandar o país? Ah, sei lá. Devia ser tanta coisa. Sei lá. Mas acha que era alguma coisa diferente? Ah, acho que sim, de certeza. Olha, aqui nós há muitas coisas diferentes. Por exemplo, a presidente é uma mulher e eu acho que é muitas coisas diferentes. Dá mais trabalho, por exemplo, a mulheres, ajuda muito, faz muitas iniciativas. E as diferenças, não sei, acho que há certos aspectos que as mulheres têm mais sensibilidade. E por aí poderiam haver coisas melhores e outras coisas piores. Acho que a conjugação entre os dois será o melhor. Em que aspectos é que achas que ela tem mais sensibilidade? Talvez na parte social, não é? Creio. Ah, seria melhor. Porque ela resolve as coisas mais fácil. Eu acho que tanto homens como mulheres deveriam era ser responsáveis para comandar o país. Não emprestava ao sexo. Então acha que não seria nada diferente? Acho que não. As mulheres têm mais bom gosto e são mais... Como é que eu ia explicar? Mais organizadas, mais... Não sei como é que eu explico. E foram estas as opiniões que recolhemos. Exato. Apenas uma pessoa disse que não seria nada diferente se fossem as mulheres a comandar o país. E achas então que seria diferente? Sim, realmente é focado muito a sensibilidade da mulher, portanto, a sensibilidade para as questões sociais. Também é dito que é mais organizada. No fundo, também foram entrevistadas mais mulheres do que homens e, no fundo, a opinião que prevalece é que sim, que seria diferente e para melhor. Muito bem. E a próxima questão? Será que as pessoas sabem o que é a lei da paridade? Já ouvi falar, mas já não sei diferenciar muito bem o que é a lei da paridade. Não. Eu já ouvi falar disso já, mas... A ideia que prevaleceu foi que já ouviram falar, portanto, o tema já não é totalmente conhecido, mas não fazem ideia sobre o que é mesmo, sobre o que é que versa a lei. Pois, de facto, das pessoas que entrevistámos, as pessoas, algumas tinham ideia de que já tinham ouvido falar, mas não sabiam o que era. Vamos então para a próxima questão. Depois de termos dito o que é que era a lei da paridade a estas pessoas... não é? E as pessoas ficaram então a conhecer o que era a lei da paridade. Perguntámos ainda o que é que achavam sobre ela, se seria ou não benéfico essa lei. Vamos então passar a saber qual é a opinião delas. Benéfica numa fase inicial que obrigou a que os dois sexos estejam representados. Exatamente. No entanto, hoje em dia, acho que já não fará sentido porque a taxa feminina já deve estar muito superior aos meninos. Não está, não. Infelizmente não. É, continua a não ser suficiente. Nem está a ser respeitada. Pode exigir essa não lei. Está a ser respeitada sequer. A sério? Concordo, porque assim o poder estava dividido. Eu acho que está correto. Acho que deveria haver tanto homens como mulheres. Acho que até devia ser mais 33%. Pronto, foi assim. Depois das pessoas saberem então que a lei da paridade ficaram então de acordo com que ela seja implementada. Houve aqui alguém que pensasse que as mulheres já estavam mais presentes do que os homens na política, o que não é verdade. E então consideram que sim, senhora, que é benéfica. No fundo todos concordaram que é benéfica e que até nem devia de ser só de 33%, como disse uma senhora, sim. Vamos então à próxima questão. Será importante a presença das mulheres na política? Vamos saber. Acho que sim, tem o mesmo direito. Considero, claro que sim. Sim, em tudo. Em tudo? Sim, acho que... Portanto, foi esmagadoramente afirmativo. Todos concordaram que era importante a presença da mulher na política. Próxima questão. O que será preciso fazer para que haja uma maior participação das mulheres na política? Sei lá. Bem. Haver mais listas de mulheres a candidatarem-se como presidente de junta da Assembleia. As mulheres serem mais interventivas. A ideia? Vamos começarem a serem mais abertos, ter uma mentalidade diferente e começarem a aceitar esses cargos. É, aceitar essa lei. E depois acho que é um ciclo natural. As mulheres cada vez estão a ter mais lugares de destaque, que vai ser refletido na política, já se tem empresas mulheres a dar a cara. Creio que também vai ser espelhado para a política e futuramente vamos ter mais mulheres. Mais tarde ou mais cedo, achas que o tempo vai fazer com que as mulheres... Sim. Bom, no fundo, então, fazendo aqui um apanhado, que as mulheres deviam ser mais interventivas, que devia haver mais listas, e também falaram nos homens, porque os homens têm que começar a ser mais abertos à diferença, não é verdade, e a acatarem a presença das mulheres na política, e apenas uma pessoa nos disse que não sabia. Pronto, e passamos então para a próxima questão. Esta questão tem a ver com o facto de ser homem ou mulher. Se vos dissessem que pelo facto de ser homem ou se ser mulher não se podia votar, como é que vocês reagiriam? Portanto, foi a questão colocada. Vamos então perceber o que é que as pessoas pensam. Que era injusto. Se fosse isso, acho que era um marxismo muito grande. Acho que o direito que é o mesmo. E participar cada vez mais para mantermos esse direito latino. Seria mal. Porque acho que as mulheres, ou todos, tanto os homens como mulheres, que deveriam votar. E expressar a sua opinião. As mulheres têm o mesmo direito. Tenho os meus direitos e teria que fazer algo em relação a isso, nem que fosse pela justiça, porque todas nós temos direitos em fazer, em votar. Uhum. E então acho que isso seria injustiça. Era muito errado, porque acho que temos todos os mesmos direitos, sendo mulher ou sendo homem, podemos votar na mesma. Justiça, sem sentido. Portanto, ninguém aceita ficar sem votar, seja homem ou mulher. Toda a gente achava que era uma grande injustiça se dissessem isso e, portanto, ficaria revoltado, não aceitaria. O que é certo é que, realmente, agora, mulheres e homens podem votar, mas antigamente não era assim, na verdade, como nós já falámos no programa anterior. Pronto, e este foi, então, o barómetro possível. E resta dizer ainda que há países onde a mulher ainda não vota. Por exemplo, penso que é na Arábia Saudita, só vão poder passar a votar agora em 2015. Impensável no nosso país. Impensável. Podemos então concluir, relativamente às questões que foram abordadas nestes dois programas, relativamente à temática da mulher na esfera pública, designadamente na política, que a discriminação é uma realidade e a implementação da lei da paridade traduz-se num aumento da participação das mulheres na vida ativa. É um instrumento que garante uma efetiva participação e representação de género, pretende igualar direitos e oportunidades e é uma forma de estimular a participação das mulheres na política. Se considerarmos as estatísticas, verificamos que o número de mulheres presentes nas eleições tem vindo a aumentar. A lei é controversa. Se, por um lado, impõe que haja uma representação mais equilibrada de homens e mulheres na política, por outro lado, causa alguns constrangimentos pela própria imposição das cotas. Há, então, que despertar consciências e inspirar outras mulheres, porque a invisibilidade é incompatível com o exercício pleno da sua cidadania. No passado dia 15 de maio, celebrou-se o Dia Internacional da Família. Nesse sentido, amanhã, sábado, em Góis, a Adibera, em parceria com o município de Góis, vão celebrar este dia com um vasto programa para animar todas as famílias que, de alguma forma, se quiserem associar a esta iniciativa. Esta iniciativa estava inicialmente prevista ser realizada no Parque Sorejal, em Góis. No entanto, devido a condições atmosféricas, que tudo aponta para que irá chover, iremos passar a desempenhar esta atividade na sede da Adibera, em Góis. Para desfrutar deste dia em família, irá ser realizado um programa onde irá ser feita uma demonstração de judo da Associação Educativa e Recreativa de Góis, seguindo-se então um momento de animação com a dança familiar a cargo da Associação de Juventude. Depois então convidamos todas as famílias presentes para almoçarem connosco e na parte da tarde contamos com a colaboração do grupo de teatro da Escola Profissional da Lausanne. Segue-se uma gincana familiar onde a participação das famílias presentes será fundamental. O encerramento será com um momento musical com a Escola de Música Pauta em Movimento. As atividades terão início pelas 10 horas e decorrerão ao longo de todo o dia. Participe, será sem dúvida um dia em família. A Adibera agradece então a todas e a todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram para a realização deste programa. Esperamos que tenham gostado, contamos com a vossa presença para uma nova temática. Até lá, bom fim de semana e cá estaremos no dia 17 para mais um programa. Não perca! Este programa é da responsabilidade da Adibera com a colaboração da Rádio Boa Nova.